Precisamos crescer. Senhor, a minha vida pessoal, não é apontar ninguém, irmão, é a minha vida pessoal. Eu não estou pregando isso aqui para dizer para fulano, ciclano e beltrano, isso, aquilo, indiretamente, eu estou pregando para nós. Eu preciso colocar minha vida diante do Senhor. Senhor, eu preciso de discernimento do Senhor, porque a cada dia eu chego de novo nesse paredão, ou nesse degrauzinho, eu preciso crescer um pouco mais. Se eu ficar do mesmo jeito, é exatamente o que acontece com a melancia. Você viu a melancia quadrada? Viram a melancia quadrada? Viram? É verdade, alguns estão duvidando. Melancia. Não, não é brincadeira, não. É mesmo. Agora, já fabrica-se no Brasil também. Pode falar, fabrica-se. Melancia quadrada. É. Mas por que ela sai quadrada? Porque quando ela está lá, amadurecendo, crescendo no campo, eles colocam uma caixinha e dizem: não cresça. E o tanto que eu vou deixar você crescer é o suficiente para ela ficar quadrada. Acabou, ponto final. Então ela é menorzinha e quadrada. Muitos alívios das nossas dores de crescimento nos fazem ficar pequenininhos e quadrados. Eu gostei dessa caixinha, esse meu mundinho, do meu jeitinho, isso é o que eu quero, é assim que eu quero, é assim que eu gosto. Todo mundo fazendo assim, todo mundo falando assim, tudo à minha volta desse jeitinho. Esse mundinho que eu quero é a minha cerquinha que vai fazer com que eu fique desse jeitinho, pequenininho e quadrado. Diga para o seu irmão, pequenininho e quadrado. Diga para o seu irmão, lembre da melancia, pequenininha e quadrada. Enquanto alguém vem ao redor de uma árvore e enche de cerca, para que ela não fique, sabe assim, muito vulnerável à tempestade, para que ela não fique assim, muito solta, para ela não fique assim, né, à mercê de qualquer coisa, proteja, guarde, protege bastante. Então ela fica só daquele formatinho. Mas irmão, uma árvore, eu e você, nascemos para crescer. E o Senhor preparou a vida da igreja em oposição ou na resposta divina à circunstância do pecado, para que ao invés de envolvidos no pecado, morrendo, nós possamos, na vida da igreja, crescer. Mas o crescimento gera dor. Existe dor. Dor de crescimento. Cheguei numa parede, meu Deus. Eu não sei mais para onde ir. Eu não sei o que fazer. Eu já até acumulei um monte de erro, um monte de decisões. Eu tinha que ter plantado lá atrás, eu não plantei. Eu tinha que ter feito lá atrás, eu não fiz. Estou aqui nessa agonia, meu Deus. Ou eu vou retroceder, que eu não estou muito afim. Ou eu vou ficar aqui e eu vou arrumar um monte de desculpa. E eu vou arrumar um monte de culpado. E eu vou perturbar a vida de um monte de gente. Vou me tornar aquela pessoa ranzinha, chatinha, cheia de mim, de melindres, ninguém me toca, né? Cheia de coisa, e a vida vai ficando mais azeda, e eu vou olhando lá para cima. Eu queria ter subido, mas olha, já passou muito tempo, eu não consegui subir. Na verdade, é porque culpa de fulano, culpa de meu, eu não consegui. Não, Senhor, eu preciso entender que tem dor de crescimento, mas eu vou é para diante do Senhor, eu vou é para o teu altar, eu vou encarar tudo aquilo que me faz ficar parado, estagnado nesse lugar, meus erros, meus defeitos, minhas limitações, e vou dizer: Senhor, eu não consigo. Aonde eu busco recurso, Senhor? Quem pode me ajudar? Aonde eu achei que eu conseguia tudo sozinho, mas Senhor, eu estou entendendo. Eu preciso da vida no corpo, eu preciso dos meus irmãos, porque tem um mundo de coisas que vão me fazer subir mais esse degrau, mas que flui dos meus irmãos, que flui da minha família. Tem muitas coisas que vão me fazer subir mais esse degrau, que dependem de eu ir lá atrás e pedir perdão. Ah, mas isso não faz nada. Ah, não, já passou, deixa para lá, olha, eu nem quero tocar nesse assunto. Dá dor, né? É dor, mas é dor de crescimento. Enfrenta a dor, transforma aquilo que você precisa transformar no seu jeito de agir, de falar, de viver, de decisões, e Põe diante do Senhor: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, vinculado ao corpo, eu vou subir mais esse degrau, porque quando eu chegar lá tem um campo vasto, eu já não tenho mais o paredão na minha frente, eu vou romper em velocidade, caminhar, conquistar, ser bem-aventurado. Eu sei que lá na frente vai chegar outro paredão, mas não tem problema, eu vou chegar lá e vou proceder da mesma forma. Na hora que eu enfrentar de novo outra dor de crescimento, eu vou enfrentar essa dor de crescimento. Toda angústia, toda tristeza, todo desânimo não vem de Deus. Pode ser que um certo desânimo venha apenas da necessidade de você ir tirar férias. É natural que você chegue um dia e fale assim: eu não estou, olha, hoje eu estou assim, cansado, eu não estou animado para isso, porque você precisa de uns dias de férias, todos nós precisamos. O Senhor ensina isso lá no livro de Êxodo. Moisés saía do arraial continuamente, o Senhor o visitava, ele descansava, era uma bênção para ele. Eu e você precisamos sair do arraial constantemente, precisamos. Um descanso físico. E talvez só o descanso físico leve embora esse desânimo pela necessidade natural de descansar. Pode ser que algumas angústias e algumas tristezas seja por ver a obra do diabo ao redor. Sejam angústias e tristezas por ver o maligno cirandar com alguém ou cirandar com alguma circunstância e nós não termos a menor condição de saber o que fazer, de atitude tomar. Mas saiba que em todos os momentos destas angústias e destas tristezas, por vermos a realidade espiritual à nossa volta, eu e você podemos vencer essa dor de tristeza, de angústia, no altar do Senhor. Pode ser que algumas angústias, tristezas e desânimos que não vêm de Deus sejam produto de você já estar há um bom tempo rodando no mesmo lugar. Mesmo jeitinho, as mesmas murmurações, as mesmas reclamações, as mesmas opiniões, as mesmas acusações, buscando os mesmos culpados, o mesmo procedimento que fica explícito aos olhos de qualquer sábio ao redor, que na verdade precisa acontecer uma revolução lá dentro. Não tem ninguém ruim à volta, não tem nenhum culpado à volta, não. Tem um monte de dor guardada, enlatadinha, preservada e desejando ficar ali. Não, deixa as minhas dorezinhas aqui, porque na verdade eu acabo atraindo muita atenção quando eu sou cheio de dores. Ai, dor aqui, ai, dor ali, ai, dor ali. Então eu sou falado ao redor, porque fulano está com dor, fulano está com dor. Ah, que vão ligar, fulano está doente. É, está doente, está com dor, está dodói, está cheio de dor. Ele gostou, porque essa é uma das formas de neutralizar ou de nos enganar no lugar em que a gente está parado e não rompe, não vai adiante. É uma das formas de arrumar uma novidadezinha no lugar que a gente está parado. Senhor, eu não quero ficar parado num lugar. Eu não quero retroceder. Eu quero andar para frente. Eu quero subir esse degrau. Senhor, é alto demais para mim, Senhor. Mas o Senhor vai me ajudar primeiro a me despojar de tudo, a renunciar, a limpar minha vida, a mudar de atitudes, a jogar fora os palavreados, a jogar fora os pensamentos, a jogar fora esses sentimentos que pesam minha alma. E eu vou livre para o teu altar te adorar. Ou eu vou olhar para o Senhor e vou dizer: Senhor, apesar de todas essas minhas encrencas e dorzinhas, Senhor, o Senhor tem me feito chegar até aqui, em paz, em segurança, em alegria. O Senhor me deu vitória, o Senhor me trouxe sustento. Senhor, apesar de todas as lutas, o Senhor tem me feito mais do que bem-aventurado, vitorioso. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer. E quando você menos espera, irmão, o Espírito do Senhor já te levou lá para as alturas, e você vê que o campo está limpo, que o lugar está plano, que o Senhor mesmo te colocou numa posição em que você pode romper adiante e crescer e romper e vitorioso conquistar mais. Senhor, eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida. Eu não posso viver assim. Irmãos, durante esse ano nós estudamos algumas coisas. Lembram-se da ministração sobre procrastinação, letargia, indolência? Estudamos sobre somos tabernáculos de Deus. Estudamos há poucos dias como Sansão, nós precisamos restaurar os dons e o propósito de Deus na nossa vida. Põe diante do Senhor. A cada semana fazer um pouquinho daquilo que te traz alegria. E peça ao Senhor: Senhor, restaura na minha vida o teu propósito. Eu vou trabalhar, eu vou me envolver, eu vou me relacionar com tudo e com todos que me traz a alegria verdadeira. Estudamos, lembram-se dos barris de madeira? 8 áreas de cuidado que precisamos ter com a nossa vida cristã. Estudamos aqui casamentos libertos. Vimos uma série de coisas que precisam ser arrependidas diante do Senhor. Estudamos que Deus quer o crescimento da nossa família em amor, harmonia, frutos. Estudamos aqui o in, out, down, up. 4 dimensões da vida da igreja. Eu não posso sair para fazer alguma coisa se eu não passei pelo in, por me aprofundar na presença do Senhor, por receber de Deus. Estudamos aqui ser discípulo ou ser multidão. Estudamos continuamente que precisamos ser semelhantes a Jesus. Estudamos quem é Jesus. Estamos estudando nas células tantas matérias importantes. Estamos estudando tanta coisa. Deus está nos dando tantas coisas. Mas nós precisamos ir para diante do Senhor e falar assim: Senhor, o quanto tudo isso que eu estou recebendo me levou para frente? Ou precisamos colocar diante do Senhor o quanto, apesar de estudar e de ouvir tanto da tua palavra, eu ainda estou no mesmo lugar? Meu Deus! É aquele marido, cara chato. Tem gente que é chata. A gente tem que ter coragem de falar só: você é um chato, cara. Encrencrinha, o tempo inteiro, as mesmas ladainhas, as mesmas coisas. Alguém tinha que chegar para ele e falar: você é chato. Para ele despertar: é mesmo, meu Deus, já tem alguns anos que eu sou chato. Tem alguns anos que eu falo as mesmas coisas, eu implico as mesmas coisas. Meu Deus, é mesmo, eu estou sendo chato. Eu vou largar a mão desse negócio. Implicante nas mesmas coisas. Sempre querendo as mesmas coisas. Ah, não, mas porque eu gosto é assim. Não. Não, mas nós colocamos desse jeito. Ah, não, mas eu gosto, mas tem anos que é assim. Ah, para com isso. Vai passar por outro caminho. Vai conhecer outros lugares. Vai tomar outros desafios. Vai buscar coisas novas de Deus para a sua vida. Vai ver que tem muito mais que você ainda não alcançou, não conheceu. Sai desse mundinho, sai dessa caixinha que está fazendo você ser uma melancia sem semente, que não frutifica mais, pequenininha e quadrada. Gostei desse exemplo, dessa ilustração. Uma melancia sem semente, não frutifica, pequenininha e quadrada. Não vos conformeis com a melancia, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmão, nós não conseguimos nos lembrar. Eu citei aqui algumas mensagens, e algumas delas foram mais de uma hora. Tem uma aqui que foi 1 hora e 50 minutos. Não sei como que vocês aguentam, mas estão aguentando. Nós não conseguimos lembrar de tudo isso. Deve ter aqui 15 horas de ministração, das que eu citei algumas só. Foram 58 domingos durante o ano. Nós não conseguimos lembrar de tudo isso. Na hora H, a gente não lembra. Então nós precisamos de algumas decisões. Quando a dor vem, embora nós não nos lembremos de nada do que foi ensinado, ou de muito pouco do que foi ensinado, nós precisamos tomar posse daquilo que já recebemos na palavra do Senhor. Então toda dor será transformada em crescimento. Eu estou aqui, estou desse jeito, não consigo partir para frente, não consigo romper. Eu, na verdade, estou administrando um pouquinho que eu consegui lá atrás, e eu consegui, mas se eu for analisar, eu estou parado há muito tempo no mesmo lugar. E, Senhor, eu estou cheio de dores, mas eu quero transformar essas dores em crescimento. Então eu vou me apropriar da palavra, eu vou voltar a ter um tempo na tua presença. O que o Senhor fez naqueles dias comigo lá no congresso foi simplesmente me tirar de toda a atividade. Eu não tinha que fazer nada, eu só tinha que ficar ali à disposição disponível para receber de Deus.